Oi, aqui é Jorge Israel e eu sempre tô ligado no Ronca Ronca do Maurício Valadares. Um abração. Estão devidamente confirmada a presença de Rogério Skylab e banda terça-feira que vem aqui em pleno Dia dos Namorados, dia 12 de junho, para falar desse novo disco, né, que o Skylab lançou e outras coisinhas mais. Terça-feira que vem eu também vou dar todas as informações de um evento que vai acontecer no dia seguinte, dia 13, a respeito do lançamento do livro dos Paralamas com as minhas fotografias, 25 anos de vida dos Paralamas, sucesso do Herbert, do Bi e do João e de toda a rapaziada que há muito tempo circula com a banda. Então anote na sua agendinha, dia 13 de junho nós temos um encontro supimpa envolvendo os Paralamas, o livro, meu trabalho de 25 anos registrando a banda. Terça-feira que vem eu dou todas as informações de como a gente poderá cruzar os bigodinhos. A irmã da minha mulher mora sozinha e é feliz, a irmã da minha mulher. Por falar em mulher, Caipirinha, não sei se você ouviu, se não ouviu, vai ouvir agora. Nós abrimos com a Annie Lennox no tributo a Joni Mitchell e outra fofa, né? Rádio Fluminense, torcida monstro no Brasil inteiro, acaba de lançar um disco solo, mais um disco solo. A Tracy Thorn, ex-voz do Everything But The Girl. Já ouviu o disco dela? Ouvi umas músicas. Olha só a levada. Yeah. FM. Stop fucking around! Para de brincar comigo. Stop fucking around! Muito bem, deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Eita. Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto. Não, não dá pra repetir, não. Isso é um monumento das vinhetas, né, cara? Olha, a Trace se torna ao fundo, cara. Emprestou seu talento para o Massive Attack também, né? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Claro que não. Não vem com sacanagem comigo. Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? E como, né? Essa música é de autoria do Arthur Russell, um dos principais nomes da música eletrônica antes, né, do eletrônico funkeado, cidadão de Nova York. Teve um disco lançado pela Soul Jazz, cara que é sampleado por todo mundo. E a Tracy Thorn foi atrás dessa música dele e tá no novíssimo disco, tá fofa. Dá pra sentir cheiro, né, com a voz da Tracy Thorn, não dá não, caipirinha? Confunde a voz, né? Essa voz você ouviu uma vez, sabe qual é a voz, né? Como é que é? Você não esquece mais essa voz, aí você ouviu, agora ela pode cantar com quem for, que você sabe de quem é a voz. É verdade. You get excited. Nandão, fortes emoções aí nas mensagens, hein, cara? É, muita emoção, né, cara? O Cristiano, de Mossoró, Rio Grande do Norte, falando que sempre acompanha o Ronca Ronca de lá e pedindo pra gente mandar um abraço pra toda a galera do jornal Gazeta do Oeste, lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, sempre escutando Ronquinha. Espetáculo. Aí, atravessando a poça. Exatamente. Chegando lá na Alemanha, em Munique, o Heraldo Schnitz. Olá, amigos do Ronco. Estou escrevendo pela primeira vez, mas sou fã do Maurício desde a Fluminense. Falo de Munique, na Alemanha, e concordo com a caipirinha. As rádios europeias andam muito segmentadas. Eu só tenho ouvido as rádios públicas americanas, como a KCRLAM e a KLXP. Grande amanhã abraço. Grande parte da nossa audiência estará ouvindo essas rádios depois dessa. Fui preciso, né? Não, como é o nome dele? Heraldo Schnitz. Amanhã eu coloco o e-mail do Heraldo para que a nossa torcida tenha exatamente... Calma. KCRW. Ah, tá. KEXP. As rádios lá são todas assim, letradas. Aham. Uhum. You get excited. Why should you fight it? Maluco, 30 minutos só pra acabar o programa, é isso mesmo? É, eu também me dei conta disso. Que situação desagradável, hein? Imaginei que a gente começou há 10 minutos. Como é que é? Eu tinha imaginado que a gente começou há 10 minutos. Ah, tá. Para quem entrou no Teco Teco agora, Ronca Ronca, mais uma vez recebendo a presença de Marcelo Caipirinha, diretamente de Leeds. Chegou ontem ao Rio de Janeiro, trazendo um container de discos para a nossa torcida. Óbvio, né? Então, as próximas edições do programa, Caipirinha estará por aqui, prestando esse valoroso auxílio à nação ronqueira e reforçando a informação de que, terça-feira que vem, Rogério Skylab ao vivo com banda, aqui no estúdio da UFM, comemorando todos nós o Dia dos Namorados. Mas, Caipirinha, vendo esse CD da Tracy Thorn, tem... Como eu já comentei no CD do The Good, the Bad and the Queen, aquela situação que para a gente aqui no quarto mundo é bastante estranha, quando eles solicitam ao comprador do disco, eles deduzem ali, ó, se você está com esse disco na mão, a gente presume que você tenha comprado esse disco. Então a gente dá mais um toque em você, querido consumidor, para que não copie esse disco, não baixe esse disco da internet, né? Não faça outro proveito desse artefato sonoro que você tem nas suas mãos, é mais ou menos isso que eles falam, né? E essa história lá, meu amigo Caipirinha, como é que é a coisa, como Damon Albarn, Tony Albarn, o Tony Allen, o Damon Albarn, o Paul Simon, a Tracy Thorn, lógico, eles participam e são artistas de selos, alguns grandes, outros não tanto, né? Mas estão ali naquela, na mesma gaveta, né? Eles assinam embaixo disso, né? Mas é uma coisa que está meio dividida. Tem gente que vende muito disco que vai dizer, não, quem quiser baixar, pode baixar. Se a gravadora vai reclamar esse problema da gravadora, eu não tenho nada com isso. Tem gente que vai nessa linha, não, isso é o meu trabalho, faça o favor de respeitar. E como tem também as duas linhas pelo lado de quem vende pouco, de quem depende de download de internet para divulgar o trabalho, né? Lá uma coisa que tem uma certa grita lá é que na Inglaterra o CD é muito caro. A Inglaterra talvez dos países aí de Europa, Estados Unidos, Canadá, onde o CD é o mais caro de todos. E as pessoas dizem, pô, o preço do CD é uma coisa absurda, né? Então, mas tem umas coisas que são as coisas que não entendo, por exemplo, se você baixar pagando música da internet, na Inglaterra, até 2 meses atrás, era mais caro que no resto da Europa inteira. Aí, com o negócio da União Europeia, o pessoal lá entrou na justiça, falou, como é que eu posso? O negócio que eu posso baixar do distribuidor tal, pago mais se eu baixar na Inglaterra do que na França, quando é tudo internet. Não. Quando está tudo virtual. E aí a União Europeia falou que não, que tem que ser o mesmo preço para todo mundo e que se você está na Inglaterra, você pode baixar da França ou da Turquia ou do Brasil ou da China, que não pode ter uma diferença dessa, né? Então tem essa batalha assim do lado mais comercial mesmo, né? De por que, que o CD é uma coisa que lá, até hoje, eu nunca ouvi uma explicação. Por que, que o CD na Inglaterra, que tem um mercado enorme, custa tão caro? E nessa corrente aí tem o elo das lojas de disco, né? Que infelizmente no Brasil a gente vê a cada mês elas desaparecerem. E o Marcelo, grande parte desse material que o Marcelo trouxe é o dono, um dos donos da Jumbo, né? Talvez a principal loja em Leeds, que é ouvinte do programa, já coloquei e-mail dele no site do Ronca Ronca, que deu pro Marcelo para ele trazer pro programa. Como é que fala? Samplers? Amostra, né? Amostra, coletâneas de diversas bandas, independentes, não independentes, de algumas gravadoras, de alguns selos, que eles distribuem para as lojas, né? Para o camarada conhecer o lançamento, ou enfim, ter aquele arquivo sonoro ali. Como é o nome do cara da loja? Hunter. O Hunter, gentilmente, mandou sei lá, tem uns 30 discos aqui envolvendo esses samplers, essas coletâneas, né? E como é que fica a Jumbo nesse caso, nesse período onde você diz que o CD é caro, as pessoas baixam as músicas, como é que ele opera? Olha, eu acho que não é um mercado grande, não poderia ter 10 Jumbos em Leeds, infelizmente, eu gostaria que tivesse 100. Infelizmente não tem espaço para tudo, mas as poucas que tem, eu acho que elas sobrevivem relativamente bem nesse mercado, que elas estão competindo com coisas enormes, por causa do serviço fenomenal que elas prestam, né? Eu entro na Jumbo, uma coisa que eu digo, pô, eu não ouço tanto rádio variada, coisa que eu estava falando antes, da rádio que é segmentada. Mas eu vou lá na Jumbo, eles falam, poxa, ouve esse disco que saiu aqui com som jamaicano, ouve essa coisa de funk, ouve aquilo outro de rap, ouve aqui, chegou uma coisa brasileira aqui super bacana. E um lugar que você vai e as pessoas estão te mostrando um montão de coisa. E você tem ali, como se fosse uma rádio ao vivo. As pessoas estão lá. E depois que você foi umas 2, 3 vezes, claro, isso é o negócio deles. Eles estão fazendo isso com amor e com profissionalismo total. E se você gosta disso, gosta daquilo outro, quem sabe você gosta disso? Te mostra umas coisas aí. E uma coisa que, por exemplo, uma coisa que eu me lembro, que quando eu era garota aqui no Brasil, eu ia à loja de disco, não tinha dinheiro para comprar disco, ficava olhando, namorando aqueles discos. Às vezes alguém vinha assim e falava, pô, você vai comprar ou não vai comprar? Lá é o contrário. Você não tem dinheiro para comprar? Eu falo, não, fala mal, não. Ouve aqui, mas aquilo outro tem aquela coisa de criar uma coisa que alimenta muito o crescimento do público, das pessoas do envolvimento com música. O última chamada pra promoção, Nandão? É, vai bem, faltando 20 minutos, né? Então, mais uma, então? É, manda aí, por favor. 5 ingressos duplos para quinta, 5 ingressos duplos para sábado. Os Hermanos e Ronca Ronca. Ronca Ronca abre e encerra a noite na Fundição Progresso, aqui no Rio de Janeiro. Para quem responder a perguntinha formatada, alavancada, brifada, startada pelo Caipirinha. Qual disco você mandaria para o Ronca Ronca que causaria uma grande surpresa, uma grande felicidade para a gente? Como é que é o caminho aqui, cara? OFM.com.br, selecionando Fale Conosco e depois Rio de Janeiro. Cara, muita gente aqui, o Bob do Talho falou que encontrou contigo. Bob do Talho, uma lenda, né, cara? Uma lendinha. Bob tá revoltado que o Vasco empatou com o Fluminense C. Tá falando que o Roberto do Pilar é o novo fã do programa. Pedindo pra gente mandar um beijo pra Carmen, esposa dele. Boa, Carmen. É um beijo grande. Ana Carolina Mata faz aniversário na sexta. Parabéns, Aninha. Tudo de bom. Dá um parabéns aí, Marcelo, por favor. Parabéns, Aninha. Yeah. Isso. Vinícius Bagaceiro tá trabalhando no telhado, malandro. Ouvindo Ronca Ronca, tá com medo de cair de tão desorientado que ele tá, meu camarada. Vanessa ali disse que a gente salvou o Dia dos Namorados dela com a edição do terça-feira que vem com o Skylab. Você ouviu que o Vinícius tá no telhado? Não, cuidado então, aí, vai maluco. Vai devagar, senão ele cai, cara. É, cuidado aí, presta aqui, atenção. Deixa eu perguntar o seguinte, vai ter promoção semana que vem com o Skylab aqui? Semana que vem não, dia 12. Dia 12, semana que vem. Pode já adiantar uma pergunta, quem fosse namorar o Skylab, que daria de presente pra ele de Dia dos Namorados? Eita! Que situação, hein? A gente está falando dessas novas formas de se relacionar com música. Essa turma aqui, quando gravou essa música, não poderia supor, imaginar que alguns poucos anos depois a situação seria essa. Coming to me. Running to me a crying when it throws you out. Running to me a crying on your own again. You got that girl feeling, such good responses, but the picture has a mustache. Você ser controlado. O que que você acha? Amor de lápis com borracha. FM. Yo, yo, yo, yo, yo. This is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Aí ao fundo, já com o disco completamente fechadinho, capa, cartas, tudo. Lucy and the Pop Sonics. Que eu mostrei umas semanas atrás e o negozinho ficou completamente escacetado, né? É uma dupla fazendo esse tipo de som de Brasília e que em breve estarão no Rio de Janeiro. Mais uma vez, já passaram por aqui. Lá em Leeds rola um Lucy and the Pop Sonics. O CSS tem uma torcida imensa lá, né? Eles estão todos os festivais agora, né, do verão. Todos. De capa de revista. É, direto. Né? Casal do verão é a mocinha do CSS com o rapaz do Claxons, né? Ah, é? É um casal do verão. Ah, tá. Musos. Última chamada para promoção. Qual disco que a nossa torcida deve mandar para o Ronca Ronca e causar com esse disco uma grande surpresa, uma grande felicidade, uma grande alegria pra gente. E aí? Acesse o efm.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro, respondendo a pergunta formatada pelo nosso professor, Marcelo Caipirinha. Exatamente, temos 10 ingressos, 5 duplos para quinta-feira, Los Hermanos e Ronca Ronca, e 5 duplos para sábado, na Fundição Progresso, aqui no Rio de Janeiro. E tá acabando o milho, tá acabando a pipoca, né? Alguma mensagem interessante aí? Cara, o Gustavo Jobim... Grande Gustavo. É, uma lendinha. Comentando que aqui no Brasil o CD custa quase 10% do salário mínimo. Não sei se eu, ele pergunta se é o caso também lá da Inglaterra, cara. Não, não chega a ser 10% do salário mínimo. Então um CD no Brasil é bem caro pra dedéu, né, malandrado? Não, você tá comparando é o poder aquisitivo do povo, que é pouco, né? Ou isso, né? E a Fernanda Dias dizendo que conheceu o programa há pouco tempo... Estou gostando bastante, mas mais a cada semana. Fico muito feliz por ter um programa tão bom que passe essa sensação de liberdade na rádio, o que faz com que comece a ter o hábito de ouvir o mesmo, coisa que não fazia há tempos devido à baixíssima qualidade da programação de maneira geral. É isso aí, obrigado, Fernanda Dias, um beijo grande. E como a cada semana a nossa torcida aumenta, é bom a gente dizer para esses novos ouvintes que a Oi FM coloca os programas, talvez as 5 ou 6 edições anteriores, disponíveis lá no site para você ouvir em alto e bom som. Além dessas 5 ou 6 edições passadas anteriores do Ronca Ronca, você ouve as visitas que nós tivemos aqui comemorando 1 ano do programa na UFM. Você ouve Tony Platão e Banda, Canastra, Cassim Mais 2 e João Donato. E vou solicitar a Cláudia para anexar a esse bloco de visitas a monumental participação de João Brasil, terça-feira passada aqui. Tá no ponto, Nando? É, sempre está. Né? Exatamente dessa sessão do João Brasil aqui sozinho no laptop, nós temos um dos clássicos, né, do repertório dele, que depois, conversando com ele quando o programa acabou, ele disse que ele criou aqui na hora, né, o Palmolão Blues. O Palmolão é uma outra vibe. E aqui ele fez o Palmolão introspectivo, uma situação... profundamente. Ele e o Palmolão. Então, e depois ele falou: Maurício, só tem aí. Eu nunca toquei desse jeito, foi um santo que baixou aqui em mim, um Elton John que baixou na cabeça dele, misturado com caçulinha, e ele fez o Palmolão Blues. Tá no ponto? Sim. É exclusividade total, né? Ele nunca mais vai fazer uma coisa igual. Foi o que ele disse, né? Nós ouvimos o Cream aqui, né? Que na época, quando essa música foi gravada, não tinha ideia que existia internet, download, MP3. Passava pela cabeça de Jack Bruce, Eric Clapton e Ginger Baker. É o blues? Ronca, ronca. Yourself before you kill me. take a look into yourself. Damn, somebody else. Before you kiss me, take a look at yourself. Before you kiss me, take a look at yourself. Damn, somebody else. Estava no Erótica, simpático strip bar, mulheres bonitas, perfume de calcinha no ar. Quando uma morena me chamou para no palco subir, e eu falei, como mágico em festa de criança, não tem como não ir. Sentei numa cadeira com a morena no colo e a outra brincando no solo, quando Mr. Catra resolveu me zoar. Eu diria que após uma fase negra da história do Brasil, entramos numa fase mais negra ainda da história do Brasil. Mas que briga é aquela que tem a pular? É a mulher do Aníbal. Olha, não é brincadeira, lá no brejo vem a mulher do Aníbal, foi pra lá dançar. Vocês não sabem o que aconteceu, pois é enxerido que lhe conquistar. Que briga é aquela que tem a pular? É a mulher do Aníbal. Olha que vai que... Gente da peça a se retirar. No meio da estrada um pão tava comendo. Era a mulher do Aníbal dizendo o hangar. Que briga é aquela que tem a pular? Finge que briga é aquela que tem a pular? É a mulher do Aníbal. Olha, perguntei por que brigam vocês dois agora. Isso é deste cabra, quis me conquistar. Então fui obrigado a quebrar-lhe a cara pra mulher de homem saber respeitar. Que briga é aquela que tem a pular? Subi delegado, veio vexado, veio o ocorrido. Quando chegou no local da luta, o Zé do Hangar havia morrido. Que briga é aquela que tem a pular? É a mulher do Aníbal e o Zé do Hangar. Mas que briga é aquela que tem a pular? É a mulher do Aníbal e o Zé do Hangar. A minha cidade, rapaz, eu vou te contar. Não sei se melhorou não, porque eu acho que faz mais de 900 anos que eu saí de lá. Mas eu até gostava de lá, entendeu, velho? Porque tinha o trem, nas outras vizinhas não tinha. Tinha as lagoas pra gente pescar. Também passei uma fome da bexiga lá, por isso que eu não quero voltar lá, entendeu? Tinha que trabalhar na enxada, o que tinha lá, né? Lagoa, outra coisa, mas não tem. Aí eu fui pra Campina Grande. É onde que, Campina Grande, o negócio já melhorou a situação. Minha mãe era uma senhora que cantava coco, quando o tempo nova, cantava coco, né? Não tinha problema, enquanto meu pai tava vivo, enquanto ela cantou coco, o negócio foi muito bem, tudo positivo, certo? Me lembro dela com um certo pouquinho. Eu até gravei o Reitão Escobir e X Xexó de Bananeira. Oi, FM. FM. Ei, você, ei, meu amigo, meu camaradinho, pita aqui, o que, é que você tá fazendo aqui no tiro de escuta vitrola? Me ajuda aqui, esse negócio continua rodando, eu vou quebrar a cara, eu vou morrer passado, eu vou quebrar aqui, Aí ao fundo, um dos últimos grandes ídolos do Ronca Ronca, o guitarrista húngaro Gábor Szabó. E recentemente, por e-mail, o Caipirinha se disse um fã absoluto do Gábor Szabó. É, às vezes rola aquela conexão, foram umas duas semanas que eu passei sem ouvir o Ronca Ronca, e nesse meio termo eu descobri o Gábor Szabó, e quando eu voltei a ouvir o Ronca Ronca, exatamente naquelas duas semanas, tinha rolado o Gábor Szabó. Qual é o nome? Como se explica? Qual é o fenômeno mediúnico para esse tipo de afinação aconteceu? É difícil de entender, porque o meu foi um disco que eu encontrei por um acaso na Jumbo, que me recomendaram, e quando eu voltei ao Ronca Ronca, tava lá o rapaz. Opa! agradecer a participação da nossa torcida, sobretudo aos novos ouvintes, né, que mandam mensagens, o nosso queridíssimo representante em Munique. Munique às 4 horas da manhã, né? É, Munique às 4, 5 horas da manhã. A rapaziada aqui de São Paulo, né? Toda terça-feira a gente tem alguém de São Paulo participando. Mossoró, no Rio Grande do Norte. O outro consertando o telhado, ouvindo o programa. Enfim, desorientação total e absoluta. Agradecer mais uma vez a presença do nosso sustentáculo, né? O principal base do Ronca Ronca há muito tempo. E eu tô aqui na minha mão, meu amigo, direita, uma caixa de 4 CDs do Fairport Convention. Os 4 CDs gravados na BBC, coisa de doido. E na outra mão, 4 CDs do Pentangle, talvez junto com o Fairport, as duas principais bandas de folk britânicas de todos os tempos. Uma coletânea do Pentangle, de onde saiu o Bert Jansch, né? Um ídolo absoluto do Ronquinho. A caixa do Pentangle chama... O título é The Time Has Come, 1967-1973. Não tem... Hoje não tem sono, né, meu amigo? Vou passar... Não durmo, né? Hoje eu não durmo. Vou cair de boca nisso aqui. Enfim, pelas próximas edições do Ronca Ronca, nós teremos muito o que tocar. Mais de 30 CDs, coletânea, o Diabo A4. Essa semana chega mais um pacote que o Marcelo mandou. Enfim, um monte de disco bacana que o nosso queridíssimo representante inglês, Marcelo Caipirinha, alimenta o programa da gente. Caipirinha, obrigado pela presença. Terça-feira aqui ao vivo com o Rogério Skylab, né, meu amigo? Estaremos aqui, todos os namorados do Skylab. Lembrando que quinta, sexta e sábado, Ronca Ronca abre e fecha as apresentações do Los Hermanos na Fundição Progresso. Anote na sua agenda, dia 13 de junho, agora quarta-feira, logo depois da terça com o Skylab aqui, nós temos um encontro para o lançamento do livro de 25 anos de fotografia que eu fiz dos Paralamas. Então, terça-feira que vem, eu passo todas as informações para nós termos uma noitada inesquecível. E a sonorização ficará por conta dos nossos queridíssimos amigos da Tecla. Vão sonorizar o ambiente, um clima totalmente ronquinho, né? Manja a Tecla? É, tô sabendo. Shazam, Sata. Ei! Obrigado, beijinhos. A gente se cruza na Fundição Progresso. Terça-feira que vem ao vivo com o Skylab e mais uma participação de Marcelo Caipirinha. Caipirinha, a noite é longa hoje, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos tá preparado? Estamos preparados. Então tá, um beijo, bye-bye, terça-feira a gente volta, tchau. Oi, FM apresentou... Ronca, Ronca.